Vem comigo, véi. Vem. Vem comigo, véi. Vem, vem. Se cala e rala, se não for beijar minha boca. Rebola no meu colo, perde a linha, fica solto. Alucinado e drag, hipnotizada garota. Tem cara de santa, mas no fim vai acabar sem roupa, eu sei. Se prepara que a noite hoje vai ser louca. Vem que hoje eu vou te botar nessa porra. Teu pai ainda pensa que tu é boa moça. Que hoje tu vai ficar em casa lavando louça, não. E se prepara que a noite hoje vai ser louca. Vem que hoje eu vou te botar nessa porra. Teu pai ainda pensa que tu é boa moça. Que hoje tu vai ficar em casa lavando louça, não. E dessa vez não vai dar. Avisa pro coroa que tu quer zoar. Tu também tem direito se ele te perturbar. Me liga no celular que eu vou te buscar. Da minha nega, não adianta ele rir e negar. Se ele não leva fé, deixa ser uma surpresa. Porque tu não é mais adolescente pra ficar ouvindo. E tem que sair escondida enquanto eles estão dormindo. Tu já é independente, tem seu próprio destino. Então só depende de tu sair de domingo a domingo. E me chama, se for sair me chama. Nós inventa uma trama, até gasta uma grana em Copacabana. No cenário de novela, só eu e você, minha linda, minha Cinderela. No pique de patrão, mas com a essência favela. Se vier um bela, nós acelera e atropela, né não? Se cala e rala, se não for beijar minha boca. Rebola no meu colo, perde a linha, fica solto. Alucinado, entrega, hipnotizada garota. Tem cara de santa, mas no fim vai acabar sem roupa, cê. Se prepara que a noite hoje vai ser louca. Vem que hoje eu vou te botar nessa porra. Teu pai ainda pensa que tu é bom moço. Que hoje tu vai ficar em casa lavando a louça, não. Se prepara que a noite hoje vai ser louca. Vem que hoje eu vou te botar nessa porra. Teu pai ainda pensa que tu é bom moço. Que hoje tu vai ficar em casa lavando a louça, não. Vem comigo, tu sabe que tem, vem, vem. Que eu pratico as frases também, vem, vem. Que articulo as fases do mal pro bem. Faturo raios solares no céu de nuvem, vem. Quero saber se tu sabe qual é o valor. Platina, quero trazer honestidade, amor. E se não trago o flow, é disso, não faz meu estilo. Sou mais possuído e vivo, eu trago as peças de ouro fino. Demorou, neguinho, não compro com dinheiro. Cena, então não discrimina, pega e discrimina. Meu codinome Tony, montando estilo Don Corleone. Vai no champanhe, canque, não pelado na piscina. Liga aí, se toca meu telefone, eu vejo escrito teu nome. Preparo meu home grow, sei que sou bem sapado, popô. Tô home alone com meu bom scone na blunt, espumante flow. Se cala e rala, se não for beijar minha boca. Rebola no meu colo, perde a linha, fica solto. Alucinado, entrega, hipnotizada garota. Tem cara de santa, mas no fim vai acabar sem roupa, eu sei. Se prepara que a noite hoje vai ser louca. Vem que hoje eu vou te botar nessa porra. Teu pai ainda pensa que tu é bom moço. Que hoje tu vai ficar em casa lavando a louça, não. Se prepara que a noite hoje vai ser louca. Vem que hoje eu vou te botar nessa porra. Teu pai ainda pensa que tu é bom moço. Que hoje tu vai ficar em casa lavando a louça, não. Avisa pro teu peixe, tu vai perder a limpa, amor.